é fantasia, qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International sonho apresenta viver. Guerreiras Mágicas de Heian. Marina e Anne foram convocadas pela Princesa Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem um mundo mágico de Zephyr. Enquanto estão à procura do terceiro gênio, as meninas são obrigadas a combater Inov, o assistente de confiança e braço direito de Zagar. Inov pede a Zagar para retornar à sua forma animal de origem e assim poder eliminar as três moças. Mas, com a ajuda de Férreo e um excelente trabalho de equipe, Inov acaba sendo abatido. Férreo descobre também algo muito importante que havia sido apagado de sua memória: o fato de ser o único irmão da Princesa Esmeralda. Heyard, o último gênio. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Mestre Zagar! Mestre Zagar! Onde será que ele está? Zagar! Pare! Pare! Essa batalha tem que ter um fim, ou nada sobrará de Zephyr. Agora que Inov se foi, só uma pessoa pode acabar de uma vez com as guerreiras mágicas. Zagar, não. Você não. Não. Eu vencerei. Eu vencerei. Esmeralda. Zagar. Espere. Zagar. Por favor, você deve parar com isso. Se essa história continuar, o mundo de Zephyr vai desaparecer. Zagar! Mestre Zagar, se o seu desejo é só comandar esse mundo, por que simplesmente não controla a princesa? Esmeralda é a sustentação de Zephyr. E o segredo para a paz de Zephyr é o coração da princesa. Por que não acaba com ela? Por que a mantém apenas prisioneira? Provavelmente esse é o lugar onde o terceiro gênio está. E por que ele ficaria numa caverna como essa? Dá a sensação que o monstrengo vai pular lá de dentro. E você tinha que falar uma coisa dessas. Agora eu quero ver coragem para eu pisar lá dentro. Não é difícil se acordarmos o último gênio e então nos tornarmos guerreiras mágicas. Falou! Vamos lá, meninas, vamos lá! Boop, boop, boop, boop, boop, boop! Rápido, vamos! Espera aí, Lucy. Nossa, que calor. O templo das chamas. Só é, Lucy. E o terceiro gênio deve estar aí dentro. As montanhas que flutuavam. Depois o oceano que vimos quando fomos convocadas para Zephyr lá da Torre de Tóquio. E também aquele enorme vulcão. Sempre houve um gênio escondido em cada um desses lugares. Mokona, muito obrigada por nos trazer tão longe. Você conseguiu, Mokona? Valeu, você é o máximo. Ele pode não ter ajudado nas batalhas, mas levou a gente direitinho a cada um dos gênios. Esse carinha até que fez o trabalho certinho, não foi? Grande Mokona, eu sei que estou festejando cedo demais, mas depois da gente acordar o gênio, a próxima parada vai ser um último encontro com Zagar, certo? E eu suponho que você já saiba onde ele está. Você não sabe? Mokona! Estava esperando por vocês, guerreiras mágicas. Eu sou um gênio lendário que há anos venho esperando pela vinda das guerreiras mágicas a este templo das chamas. Gênio! Então é ele mesmo? Jovem moça convocada do mundo místico pela princesa Esmeralda. Você deseja se tornar uma verdadeira guerreira mágica? Tornar uma guerreira mágica para salvar Zephyr. E eu quero preencher as expectativas daqueles que nos ajudaram até agora. Nós três desejamos nos tornar guerreiras juntas. Então, me demonstre a prova que faz de você merecedora de se unir a mim. Me prove a força que você traz em seu coração e que faz de você especial para se tornar uma guerreira mágica. Força no coração? Me prove a força que você traz em seu coração e que faz de você especial para se tornar uma guerreira mágica. Feiticeiro Zagar. Zagar? Vocês eliminaram meus homens. Acordaram dois gênios e agora um terceiro. Estou surpreso que vocês tenham chegado tão longe. Mas esse foi o limite para todas vocês. Você usou Astor, Caldina e até mesmo o chefe da guarda da princesa Esmeralda, o comandante Rafaga. Não aceito! E por que você teve que raptar a princesa Esmeralda? Ela que é a peça mais importante em todo o Zephyr! A princesa Esmeralda não retornará mais. E nem a paz retornará a Zephyr. Mas como assim? Como pode dizer uma coisa dessa, Zagar? Você não liga para o que possa acontecer a Zephyr? Não. Só há uma coisa que eu desejo em todo o mundo. A princesa Esmeralda e mais todos os habitantes de Zephyr estão sofrendo por sua causa! Arine! Anne! Guerreiras mágicas, é impossível para vocês me vencerem! Minha armadura! Que bobagem ter servido de escudo para suas amigas. Sempre protegerei Marine e Anne. Nós três juntas vamos nos tornar guerreiras mágicas. Pena que isso signifique o seu fim, guerreira mágica. Então você foi capaz de se livrar do meu encantamento, não foi, Rafaga? O mundo de Zephyr pertence à princesa Esmeralda e não a você, Zagar. Como meu principal dever, como chefe da guarda da princesa Esmeralda, eu vou detê-lo. Não terá a menor chance de fazer isso. Isso é o que nós veremos. Seu demônio! A Vaga não consegue nem arranhá-lo! Não se mexa, sua espada não me causará mal. O jogo ainda não está terminado. Zagar! Eu tenho a grande responsabilidade de proteger a princesa Esmeralda. Eu posso ter perdido uma batalha, mas com certeza ainda não perdi essa guerra. Rafaga! Zagar! Se ficou chateado por ter perdido uma batalha, posso evitar que sofra mais por perder a guerra. Guerreira mágica! Você pretende proteger Rafaga com seu corpo sem nenhuma armadura? Eu acho que já disse que será impossível me vencer. Se desistirem, eu poderei mandá-las de volta para o mundo de onde vieram. Abandone a batalha ou encontre sua morte. Jovem moça convocada por Zephyr de um outro mundo, me dê a prova para que mereça sermos um só. Mostre-me a prova. Mostre-me a prova. Essa voz... Me mostre a força em seu coração que faz de você merecedora do título de guerreira mágica. A força em meu coração. Eu só vou avisar uma última vez. Desista ou eu não pouparei sua vida. Pois eu não desisto. Não, nunca vou desistir. Guerreira mágica. Se eu fugir agora, o que vai acontecer com os corações, os desejos de todas aquelas pessoas que nos ajudaram? Me diga. E o que vai acontecer aos corações de Marine e Anne que chegaram tão longe comigo? Nós fizemos uma promessa à Clefe, à Priscila e à Félix. Há muitas pessoas que encontramos em Zephyr. Nós temos que manter essa promessa! A Princesa Esmeralda tem que ser solta! Zephyr vai ser salvo! Marine, Anne e eu iremos pra casa juntas! Portanto, eu não vou desistir. Saiba disso. Então você terá que morrer. Ah! Apaga! Apaga! Apaga! Apaga! Apaga! Lucy! Não sobrou ninguém para protegê-la. Eu não vou deixar você machucar mais ninguém. Eu vou manter minha promessa. Eu vou manter uma promessa que fiz a várias pessoas, inclusive a mim mesma. Eu nunca vou desistir. Pode esquecer. Por favor, fuja enquanto é tempo. Pare, Lucy, não faça isso. Não vou perder. Guerreira mágica, o que lhe dá essa confiança para continuar? Será só uma promessa? Deixa eu compensar essa força no seu coração, fazendo com que durma em paz com meus poderes mais violentos. O que é isso? Minha lendária guerreira mágica, você pensou nos seus amigos e em muitas outras pessoas. Eu testemunhei a força em seu coração por levar adiante uma palavra empenhada. Terceiro gênio. Eu voltarei. Todos os três gênios estão livres. Jovens guerreiras do mundo místico convocadas para Zephyr pela nossa princesa. Chegou a hora para que nos tornemos um só. E então vocês se tornem definitivamente as guerreiras mágicas. Tornarmos um só? Será que agora nós já somos guerreiras mágicas pra valer? Mucona! Mucona! Mucona! Afaga! É você! Eu estou bem, minhas amigas. E agora é hora de salvarem a Princesa Esmeralda e depois Zephyr. Certo! Mas onde será que está a Princesa Esmeralda? Essa joia mágica que o Fério me deu vai nos mostrar o caminho até chegarmos à Princesa Esmeralda. Vamos lá, Marine, Anne, a Princesa Esmeralda nos espera! Grandes amigas, cuidem bem da princesa. マジックナイトレイヤーズスペシャル、そこで次回は皆さんのご要望にお応えして1時間スペシャルになるんだ。ラガットとの大決戦から第1部のラストまで一挙に見せちゃうわよ。マジックナイトレイヤーズスペシャル、本当にすごい、最高にエキサイティングな2本立て。3月13日月曜日夜7時から60分。